Autorizado da presente posição, o cruzamento da final 1-0 até o meu golfe, chama o final para animar. Autorizado o cruzamento, chama o final para animar até o meu golfe. Decolado 27, chama o controle Saladão 90, décima 8. 08, boa tarde. Boa. Meu golfo pouso por conta de risco na irmã, não atrasa para reportar no setor, chame solo controlado, o vento 130 graus 079. Chamada solo controlado, até o meu golfo. 3715, sobre o seu serviço que mantém a saída. Essa é 3745. Vitor Hotel Delta. Vitor Hotel Delta. Sim, ótimo, mas escuta no motor. Escuta, Delta. Júlio Santos Zulu, 15 milhas afastado. O Júlio Santos Zulu informa ingressando por dois lados. A gente vai ingressar por dois lados, o Júlio Santos Zulu. Interlagos ou Gilberto Zulu? Gilberto Zulu, 20 metros no hotel, escolheu Interlagos, informe de água. O pé de Interlagos está informando para a água, Tango Zulu. Airborne H43, contact 7 of the departure 121, 1 to the decimal 8. Bolster 067, out of 1700, climb by level 360. Go to 067, I will contact the departure from just at level 360, last level 1 departure. Climb and maintain flight level 360, via the level 1 departure, go to 067. Rosetta, why did you put the message post? Put that in all of that, why the post will come through. Estamos em voo avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 1, 3, 0 graus, 0, 0, 7 horas. Sempre pouso no 0, Juliette, estamos em voo. Estamos no Lu, Solon 45, livre à direita, taxiway Delta, chame Solon 121 décimo 9. Cagou sua fome, chame para o cruzamento, não vai ser papá. Autorizado cruzamento, fiz no 7. Táxi via Quebec, Mike Lima, chama na Lima. A serviço de uniforme na linha Chame Paulo 121 na décima nós. Autorizado, cruza o ETA 190 para sobrevoo da paralela. Matheus, eu sou o Vitor ETA Delta 506, não está autorizado o cruzamento, aguardo pela cruzamento, mas está o trânsito passando bem, mas aproximação, nosso cruza agora deve preferir, aguardo. Visual com tráfego, aguarda, Vitor ETA Delta. Estabilizado, tá 3304. Completo o sinal do procedimento LSFU, é 3 mil marcador externo, chama o gratuito, 118, 95. 1895, quanto mais? 9304. Gol 2067, Gol 2067. Sinal 210, and contact 6713.8, 8735. 123.8.835, Gol 2067. Sobrevoo, Vitor ETA Delta. Chame Paulo 1121 desse Manaus. Pode, direito ao 219, tá 3804. Nação. Bom, fica atento, restrição de controle, atendir, receio tirado do setor e prosseguir para a linha do litoral. Isso, aguarda a autorização do controle para o retorno do tratado. Precisa manter 2 minutos, senhor? Após a passagem desse tráfego, que agora está a 4 milhas para a Duna, nós teremos a janela legal de, do seu protesto sobre o voo, então o senhor mantenha o possível para a linha digital, o diretor delta, aguardando a autorização para a regressa. Já na linha do litoral, o diretor delta aguardando o regresso. Doutor Delta, chama a pessoa da dona frequência 18095, em coordenação com a minha irmã, eu irei realizar esse sobre o voo. E aí, chama 18095, Torre Delta. Estabilizado em LS, com 3378, pessoal. Eu 3378, completo final, chama a pessoa, 18095. 954. Vai para a sobrevoo na paralela. Mantenha a linha do litoral, aguarde instruções do Tratado Delta. Aguarda, Delta. Já a Lindia Eco, formação de tráfego, helicóptero mantendo 500 pés na linha do litoral, próximo a farol de Itapuã. Nicolás já autorizado, pistola 7, o vento 150 graus, 05 nós. Salvador, bota 3378, final 10. 3378, continua aproximação, aguarde autorização de fogo. Para 3378. Lembrar que fica autorizada a lei, uma pista 17. Pouso autorizado, sistema 0, 0,70 graus, 0,59. Pouso autorizado, novo 0, 3378. Já está visual contrato, segundo nacional 1, 0. Gente, já visual e já superado, Celita. Gente, chame o controle agora em 1,20, decimal 8, Vitor, atendendo para efetuar o cruzamento no 0. Se autorizado, mantém sobrevoo na paralela, Celita, no próximo Morro da Paz. Na minha escuta permanente. Gente, está autorizado sobre o voo na minha escuta permanente, o Vitor da Delta. Na sua, Delta? Já a Ninja Eco, decolado 58, mantenha a minha escuta, aguarde transferência, chame passando a verificada fora de Itapuã. Chamará passando a verificada fora de Itapuã, já está passando 707. Gente, já autorizado o corredor chefe, tráfego já abandonado na linha do litoral, já a Ninja Eco. Confirmando mesmo em pausa para 3378? Sim, pausa autorizado no 20 graus 089. Вопрос комиссии на эскульту. Задаляем от эписта на сач. Alinja Eco, chame o controle 120, deixa uma 8, vamos lá. 208, graças. Controle, chame Eco, corrida chame, vai. Alinja Eco, submantendo 10. Em aviso visual, corrida chame, forma através do fora da barra e quando possível estimar de pouso. Passa fora da barra, chame Eco. Descimento 050, isso é o time de Salvador, 017. Challenge Eco, estou solicitando 510 via Avenida Litoral. Obrigado, Challenge Eco, confirmando o tipo de aeronave helicóptero. Negativo, é um Sherman 220, vai fazer sobre o mar 507. Sérgio, um sobre o mar, na região que se encontra, você está obrigado. Romeu Golfo atualizado, ingresso destino 7, táxi esquerda via pista, chame a linha de próximo. November da Comissão da Palavra 02, chame o controle Salvador 120, destino 8. 120, destino 8, controle Salvador, November da Comissão. Salvador, boa tarde, o Gol 2013, Conde 010, pronto. Lembrou seu uísque decolado da 17, no perfil da Arbor. Salvador, acho que o uísque contato radar com a Lago Sul, mantendo o 040 via da Arbor. 040 via sair da Arbor, November, acho que é Chama o meu Golfo, mantém posição, aguarde para depósito. Charlie Mier, confirma a chamada de pouso. 987, o controle de quase que traz no trânsito para as normais do seu pouso, tem frequência livre, 1, 2, 3, 4, 5. Afirmo, decolagem autorizada, pista no 0,8150, grau 079, gol 2013. Desde decolagem, então, 0, está na porta 6, gol Golf decolado 09, chame o controle Salvador 120 decimal 8. 08, grato. Ele, Salvador, papai, Romeu, Golf. Não, Golf, contato radar decolado, tudo mantendo 080, via saída. Qual é o nome do braço do Papa Romeu? Corrigindo, eu quero decorar o nome do Golfo. Para lá. Espera, seu Golfo uniforme. Mas é 4 vai sair, registro de 1-0-1-7. Antes 437, após decolagem, mantém prota 3.000 pés. Tem a prota 3.000, Antes 437, decolagem autorizada, pista no 0, vento 180 graus, 059. Iniciando no 0, Antes 347, mantém a prota 3.000. Faltando pelo litoral sul, Vitor até o Delta, agora até aí voltar, vai pra pouso. Entendi. Meu Golfo, pra não modificar o Zona Merno 1, subi uma terra sobre o raio de voos ao nível 085. Eu consigo manter mais 5 milhões, por lá. Posteriormente, após 5 milhões, está autorizado lá, direto ao destino, Estabilizado azul 2771. Linha do eixo da 10. Afirmo, afastando para o litoral sul, seria. Azul 2771, chame esse final, chame o observador, na frequência 198.95. 198.95. Voo 2013, chame o seu 36, na frequência 1260, então 1268. A secundária, por favor. A primária, 1260, alterna 1268. 260-1288, boa tarde. Tá. Doutor, boa tarde, 3437. 3437, contato ao radar na decolagem, submeto nível de voo 360 via saída Arbono. 360 via Arbono, 3437. Chamando a 320, voo ICAP. Só 07, planificação, veio a mão para você ter chegado a mão e vamos no portal de vida. Eu fui informe decolado 114, aguarde de transferência. Como é que vai? Azul 2771, traço ajustado, ouve autorizado, pista no 0, vento no 40 graus, 059. Autorizado, pouso. Alô, azul 2771. Alfa, você informa e reporte cruzando a final da pista 35. Eu vou reportar, Alfa, você reporta. Já superado o azul visual, Vitor Hotel Delta autorizado, retorno para o local sobre voo. Gente, confirmando a intenção sobre o voo novamente na paralela? Afirmo. Gente, autorizado, retorno para o sobre voo, Vitor Hotel Delta. Retorno para o local sobre voo, Delta. Uma contra 5, acendo a indicação, voo em posição Delta, para que você está chegando a Delta, informe a entrada do Vila. Contato em radar a 65 milhas na oeste da Itália. Controle? É cruzando na venda. Matou a senhora de visual 065. Informe no ponto da descida, o ajuste último de Salvador na 017. Nossa, 3.000, Costa Golfo Uniforme. Gente, a Costa Golfo Uniforme, chame agora o controle Salvador 120, décima 8. 208. Controle Salvador, Papa 3, Costa Golfo Uniforme. 2771, solo aos 16, livre à direita, taxa em F, chame 121-9. Direita F, 121-9. É, eu agora. Poderia, não foi pedido, poderia repetir, por favor, se algum for de forma? Preciso, vou falar que você não tem o elevador na saída da Arbono. Negativo, nosso plano é visual. Corrige, autorização de forma. Viu, pede inicialmente, corrido a Xé, na escuridão do controle. Aguarde autorização para ascensão. Escuridão foi de forma. Linha 320, chamei o final Salvador, na frequência 119, decimal 8. 1255. Uno, dois, cinco, cinco, sem indicação, via chegada perto desse, mantém nível 070. Ajuste de altímetro Salvador na 017. Ativo, desce na senha 050, corrido tráfego 1 hora, 1 no 3 milhas com rumo oeste, mantendo 4 mil pés. Claro, para ali, ó. Plano modificado zona 617, desce na terra 1 mil pés, sobre a área de voo visual, ou na venda da squeeze. Informe passar no 3 mil pés. Sete para mil pés, com mudança de regra, informará passando 3 mil pés o Alejandro. P3437, passa nível 180, chama agora o centro de cisto na frequência 123, decimal 8, corrijo. A frequência primária é 126, decimal 0, alterno 128, decimal 8. 60-228, graça mesmo, bom fim de semana. Chame final Salvador na frequência 119, decimal 8. 198, é 141. Romeu, Romeu, Rufo. Deixa eu manter essa doença de visual para estilitrato 2500. 3500 pés, autorizada para o destino do critério. Cuidado até 3500 pés. Azul 4463, decola e transfere. Azul 4463, contato em radar, decolar e submarino de voo 180, decolar 1 grau. Submarino de voo 180, via azul 4463. Bahia 320, tráfego informado anteriormente, superado, posição 9 horas. Após o TAP, puxa para 2 mil pés, final 1-0-1-7, autorizado a ler, se reinforma o localizador. Isso, Eco Zulu Novembro. Eco Zulu Novembro, desça e mantenha 1.500 pés, o bem revisível visual. Ajuste a altimetria 1.06. Confirme, transporte em cima. 059. Autorizando o 5-0, chamei 63, 2-0. Gol 255, chamei final, chamei na frequência 1-1-1-9, decimal 8. 9-8, gol 1-2. Mantenha a velocidade até passadona. Number 1, send it to level 05, 0716.